gente já aceita a condição da gente. A gente tá feliz porque não tá doente. Comentário de mais um José Firmino, sertanejo valente plantador de milho. Conta que a seca é dura, o gado tá doente, a mata já secou, a água tá acabando. E tem a música envolvente que vai começar a tocar. Posso entrar pra escutar? Pipom dança, pipom dança, massa dança, eu. Pipom dança, pipom dança, massa dança. Quero ver pipom dança, massa dança, eu. Pipom dança. Dança. 3, 2. Reais. E somos dependentes da obra do futuro. Estamos nós perdidos nesse submundo. Comentário de mais um José Firmino, sertanejo valente plantador de milho. Conta que o sertanejo que tem o sangue puro não deixa se levar por esses absurdos. E que ele é gente como a gente, que ama a terra, que canta, dança pra ela prosperar. Pipo dança, pipo dança, massa dança, eu. Pipom dança, massa dança. Quero ver pipom dança, massa dança, eu. Pipom dança, a dança. Oh, oh. Dança. Got you.